Ora viva, sejam bem-vindos a mais um podcast da Paróquia de Telheiras. Este, o último antes das férias. Nem toda a gente tem férias nesta altura, não é? Exatamente. Nem toda a gente tem férias nesta altura. Mas pronto, vamos pelo menos os estudantes têm férias, certamente, não é? Menos que noutras ocasiões. Menos do que noutras ocasiões por causa de toda a recuperação, a recuperação do tempo em que não se... por causa da pandemia, não é? Mas de qualquer das formas, haverá períodos de férias, podemos concluir isso, não é? Mais do que noutras épocas do ano. E este será o nosso podcast antes dos meses de julho e agosto. E vamos falar precisamente disso. Eu proponho, Padre João Paulo, que falemos um bocadinho sobre este período de descanso. Sim, ótimo. E depois também, muito rapidamente no final, sobre aquilo que podem esperar da nossa comunicação online nos próximos então, tempos, levantando também um bocadinho aí o véu do que é que vamos lançar em breve. De qualquer das formas, vamos falar de descanso. É preciso também aprender, eu acho que precisamos todos, cada vez mais, aprender a descansar bem. Sim. Eu falo por mim, não é, e falo também com muitas pessoas que partilham o mesmo, não é de todo fácil descansar bem. A pessoa pode ir para umas férias e descansar de certas atividades, não é? Porque, de facto, quando está em férias não está a fazer, não está dentro da rotina de trabalho habitual, mas pode sair até mais cansado, mais exausto de umas férias do que quando foi para férias. Por isso, esta aprendizagem do descanso parece-me importante. Sim, também, e é verdade que as pessoas são diferentes, sabe? A forma de descansar também é diferente, não há um padrão único de descanso, mas é verdade que há pessoas, há formas de descansar que as pessoas chegam e elas próprias dizem, não venho mais cansado, ou parece-me que venho mais cansado de quando saí daqui, não é? Ou porque são viagens malucas, ou porque não, no fundo, não fizeram nada e sentiram-se completamente vazias e, não é? E sem com a sensação de ter perdido o tempo miseravelmente. Quer dizer, há maneiras de descansar que servem e outras que acho que não ajudam, não é? Ou que poderiam, pelo menos, com algumas sugestões, talvez possam descansar melhor. Muitas vezes o que acontece também, não sei se vai concordar comigo, é que há ausência de... É verdade que no caso das famílias há rotinas igualmente para cumprir e quem tem filhos muito provavelmente ainda mais. Mas a ausência de rotinas mais apertadas pode gerar uma certa confusão na gestão do tempo que provoca ainda mais cansaço, não é? A pessoa fica um bocadinho abandonada aos seus próprios impulsos imediatos. Agora tenho mais tempo para ver televisão. Isto acontece muito entre os jovens também. Mais tempo para estar na internet. E a certa altura há uma sobrecarga que pode ser de novas tecnologias ou não, mas no caso das novas tecnologias eu acho que podem se tornar particularmente exaustivas, e não há esse período de descanso, de facto, que também pode ser um período de silêncio e de reflexão. Sim. E sobretudo a ideia que às vezes se associa entre descanso e não fazer nada programado, não é? Exato. Acho que não é verdadeira. A pessoa pode ter objetivos para as férias ou familiares, pessoais, ou o que for, e sem grandes rigidezes, como é óbvio, que também nas férias em família a pessoa está muito pendente do que os outros precisam, ou deve estar pendente do que os outros precisam, mas enfim, ter alguns objetivos, ou pessoais, ou familiares, ou o que for, já digo, sem grandes rigidezes, ajuda a perceber que se pode descansar, entre aspas, fazendo coisas, não é? Não fazer nada, ou só fazer o que me apetece na altura, não é? Há maneiras de programar que ajudam a descansar, não é? Que a pessoa acaba as férias e diz assim, consegui fazer isto, ou consegui fazer aquilo, não é? Consegui estar com as pessoas que queria, não é? Pronto, se calhar nunca faremos tudo o que às vezes idealizamos, mas muito mais do que se a pessoa se deixa andar, depois logo se vê, não é? E também será uma boa oportunidade para aprofundar a relação com Cristo e para manter hábitos de oração que já se têm no dia-a-dia, mas também ficar à escuta de uma outra coisa, tendo em conta que é um período em que pode haver mais silêncio e mais tempo. Sim, essa é uma área muito interessante, porque também, às vezes, a associação que as pessoas fazem entre descanso e não ter nenhum tipo de compromissos, não é? Ou não fazer nada, não digo que seja sem querer, mas por dizer de alguma maneira, se calhar com um pouca advertência, há pessoas que fazem férias de Cristo, né? Cristo é para quando eu estou no meu dia-a-dia normal. Isso é um terreno onde é preciso, os cristãos temos que aprender a conquistar tempo para Deus, que é, quando temos mais tempo ou como temos férias, não significa que não se faça algum esforço para falar com Deus Nosso Senhor, para estar com Ele, até porque temos precisamente mais tempo. E acho que é uma conquista a fazer, não é? Eu penso que é uma grande conquista, quando, pensando agora nas pessoas mais novas, não é? Conseguem que nas férias não vá abaixo toda a vida espiritual que foram construindo durante o ano, porque percebem que Cristo não é, digamos, um professor que está a exigir TPCs, não é? Mas é um amigo que pode e deve vir connosco para as férias. Viver de acordo com isso, acho que se dá um grande passo na relação com Deus. Isso implica, por exemplo, sobretudo a nível familiar, que a missa dominical tem que estar assegurada, né? Porque não pode ser, acho eu, que não pode ser, eu vou descansar e depois logo vejo se tenho tempo para a missa. Isso significa pôr Deus em segundo lugar. Eu agora estava aqui a pensar numa coisa a propósito dessa questão do não fazer nada, e abro aqui um parênteses, que lembro-me de uma piada do comediante Jerry Seinfeld, em que ele brincava com o facto, não me lembro ao certo da piada em si, mas ele brincava com o facto de como é difícil não fazer nada, não é? E de facto é verdade, nada literalmente é difícil. Sim, sim, sim. Portanto, sim, muitas sim, vezes sim. Quando as pessoas, e ter essa consciência eu acho que é importante, muitas vezes mesmo quando as pessoas dizem que, estou aqui, hoje não vou fazer nada. Estão a fazer qualquer coisa, ou a ver aquele programa de televisão que se calhar não é assim tão interessante quanto isso, é fazer alguma coisa. E pode não ser a opção mais interessante a cada momento. Foi uma espécie de zapping contínuo, não é? É o que me apetece na altura. Quer dizer, alguma vez pode ter algum interesse, porque a pessoa fica a saber coisas que não tinha pensado, mas em geral acho que é bom pelo menos programar alguma coisa. Uma outra coisa, e aqui mais em relação à parte de, mais à parte espiritual, uma outra coisa que pode ser interessante é também aproveitar para fazer, não, atenção, e aqui quero ser claro, não apostar forte numa espécie de turismo religioso. Sim. Embora isso possa ter lugar, a pessoa pode fazer uma viagem mais com cariz religioso, e muitas vezes as próprias paróquias organizam essas viagens, não é? Mas não fazer disso uma obsessão, não é? Mas mais importante do que isso é tentar encontrar, imagino, talvez com um exemplo seja mais fácil, uma pessoa vai uma semana para o Algarve, seja onde for, ou para um sítio de praia, tentar usar esse novo local como um local de encontro com Cristo, não apenas nos seus hábitos de oração diárias, mas porque não, visitar uma igreja que não se conhece, ou tentar ficar mais atento aos sinais que também Cristo vai deixando no dia-a-dia e também no dia-a-dia das férias. Sim, quando a pessoa vai a uma nova comunidade paroquial, também tentar aprender, não é? Aprender dessa comunidade e entusiasmar, sempre é possível levar coisas para casa, entre aspas, ou para a comunidade de origem, e já digo, não ver aquilo apenas como uma coisa turística, não, mas aqui é uma nova comunidade que não é a minha habitual, mas são pessoas, e portanto são cristãos, são pessoas, são irmãos meus e irmãs minhas, e eu posso e devo pelo menos ter um olhar de amizade para com eles, né? E já digo, aprender alguma coisa, de certeza que têm coisas para nos ensinar. E atenção, aqui quero deixar claro, eu não estou a dizer que a pessoa não pode organizar as suas férias de modo a que visite, por exemplo, uma igreja diferente todos os dias. Pode fazê-lo, não há nada de errado. Sim. O que eu estou a dizer é que não é por ser católico que isso vira uma obrigação. Pois não, né? Está claro. O turismo religioso não é, de facto, uma obrigação para as férias de cada um. Não sei se quer acrescentar mais alguma coisa a propósito deste tema, do descanso. Sim, vamos já ver. Há cinco coisas que eu acho que às vezes podem ajudar, pelo menos assim, grandes tópicos, não é? Gastar tempo com a família, como é óbvio. O Papa agora escreveu uma carta a propósito do Dia Mundial dos Avós, neste domingo, este ano é dia 24 de julho. Visitar os idosos, ou estar com eles, ou telefonar-lhes, porque às vezes podem ficar um bocadinho a um canto, né, durante as férias, não deixar de se lembrar deles, os avós, bisavós, ou o que for, né, ou tios mais velhos. outra ideia, eu acho que, pelo menos para algumas pessoas que são assim muito, e compreendem-se, têm que trabalhar muito, etc., que aprender a gastar ou perder, entre aspas, na mentalidade dessas pessoas pode ser perder, mas é perder tempo a estar, não é? Com falar com a esposa, com o esposo, com os filhos, a brincar com eles, a jogar cartas, jogos de tabuleiro, às vezes são muito interessantes, não é? Ou ver um filme e falar, mas quer dizer, perder tempo com eles, que acho que isso, graças a Deus, há muitas pessoas que o fazem. Acho que é uma altura boa, pelo menos, para ter programado alguns livros bons para ler. Não quer dizer que depois consiga, não é? Mas pelo menos levar o livro, não é? Isso nunca, durante o ano pensei em ler este livro, nunca fiz. Levar o livro. Agora vou fazer aqui um parênteses. Sim. Outro. A propósito disto dos livros, não sei se quero deixar aqui alguma recomendação, mas mesmo que não deixe, mesmo que não venha um livro à cabeça, nós temos conteúdos sobre isso, alguns podcasts em que se faz referências a livros, e particularmente uma aula do nosso curso, 24 modos de encontrar Jesus e saber estar com ele. Há uma aula em que fala de livros sobre Jesus, e é uma aula interessante porque lá damos muitas, o Padre João Paulo dá muitas sugestões literárias. Essa é uma área assim mais de caráter espiritual, mas enfim, romances, ensaios, etc., que às vezes a pessoa tem vontade de ler, e acho que os romances, sobretudo os clássicos, ajudam imenso, né? Outro dia ouvi um podcast de uma pessoa amiga minha que esteve nos Estados Unidos e que uma das conclusões que tirava era que é preciso ler mais, incrivelmente mais, muitíssimo mais, e é verdade, né? Porque a leitura forma muito, ajuda a pensar, ajuda a expressar bem as ideias, readquirir ou reconquistar hábitos de leitura nas férias, acho que é uma grande meta. Um dos livros que eu tinha deixado a meio há uns anos e que agora retomei a leitura para o verão, já um bocadinho antes das férias, que é para ver se ganho balanço, que é As Confissões de Santo Agostinho, que é pois um clássico. Sim, é um livro obrigatório. Portanto, se alguém estiver por aí a ouvir e que queira embarcar neste desafio, pode ser que em setembro façamos um clube de leitura sobre Santo Agostinho. Acho bem o apoio. Seria interessante. Outra última coisa que eu queria dizer era uma coisa curiosíssima, mas que todos nós perdemos esse hábito, é ter tempo para pensar. Às vezes falando com outros, né, com pessoas, habitualmente alguém da família, a esposa, os filhos, isso ajuda a pensar, mas não faz mal nenhuma pessoa ir dar um passeio para pensar, né? Não é só passear ou correr, etc. Eu vou pensar, eu quero pensar. Esse hábito de pensar em algum problema, alguma coisa que temos para resolver, alguma ideia de fundo que gostaríamos de dar voltas, às vezes podemos falar com Deus, mas pensar, o pensar mesmo, gastar tempo a pensar, acho que é uma boa uma coisa, e às vezes parece que não temos tempo para isso, né? É curioso, mas andamos a correr de um lado para o outro, tenho que pensar nisso, fazer isso, fazer aquilo. Às vezes é uma boa sugestão, pelo menos algum tempo, pensar. Já completámos aí a lista de sugestões, o Padre João Paulo tinha aí alguns tópicos. Sim, sim, mas acho que, pelo menos, sem grande rigidez, são ideias soltas, não é? Eu, aqui, se me é permitido, e muito rapidamente, Padre João Paulo, eu não estou assim na posição de dar conselhos, o Padre João Paulo, mas os meus conselhos vêm sempre a partir das minhas próprias misérias. E uma das coisas que eu posso deixar aqui como uma dificuldade para, muitas vezes para os períodos de descanso e de férias, são expectativas irrealistas. Ah, sim, sim, boa. Tanto no que diz respeito àquilo que vamos fazer, e às vezes até mesmo na vertente religiosa, que é, às vezes a coisa está assim meio tremida, não? Claro que reforçar o propósito de nos aproximarmos mais de Jesus é ótimo, mas não quer dizer que de um dia para o outro passemos a fazer tudo mais uma coisa só porque temos esse tempo. E por isso não cria-se uma enorme ansiedade às vezes, não é? E por isso é que eu digo, às vezes é bom a pessoa ter algumas metas sem grandes rigidezes, porque as férias também ajuda a adaptar-se, é uma altura boa para adaptar-se muito bem às pessoas com quem queremos estar, de quem gostamos. E às vezes as pessoas têm necessidades diferentes daquelas que nós imaginámos, e isso não faz mal nenhum. Olha, não li as 10 páginas do livro que queria ler, paciência, já lerei no outro dia, o livro não foge, não é? E a outra coisa que também queria deixar tem a ver precisamente com as pessoas, muitas vezes, de facto, estes períodos são períodos em que há mais tempo para passar com essas pessoas, e muitas vezes estamos a falar da própria o próprio marido, ou esposa, ou os pais, seja o que for, mas isso não quer dizer sempre um cenário paradisíaco. Muitas vezes encontramos dificuldades também na relação com os outros e Ah, dificuldades que claro. nascem precisamente do facto de estarmos mais tempo com eles, e também não ter expectativas irrealistas, em relação a isso e aproveitar como um bom momento para aprofundar as relações e Ah, boa. para limar arestas na relação Sim, com o outro. é quase inevitável que em 15 ou 20 dias de férias seja tudo com beijinhos e abraços, Mas agora tiveram um bom né? treino, que foi a história da pandemia, não é? Em que de Sim, repente sim, ficou tudo em sim, sim. casa Sim, não quer dizer que tenha corrido sempre tudo bem, não é? Exato, Mas precisamente por isso, acho que há precisamente por treino, isso. sim. Muito bem, Padre João Paulo, estamos quase a terminar. Apenas deixar aqui, como uma espécie de, enfim, para fazer crescer as expectativas em quem nos ouve, em relação àquilo que podem esperar aqui da nossa paróquia na comunicação online. Depois estamos a ir preparar um curso, para ser lançado ainda neste verão ou setembro. Mais um curso, depois desse curso que recomendamos e que podem encontrar no nosso canal do YouTube, 24 modos para encontrar Jesus e saber estar com ele. Eu nunca acerto no título, mas é mais ou menos Mais isto. ou menos. Temos aí um outro curso, desta feita, sobre a liturgia, Exatamente. sobre a missa. Sobre a missa em concreto. Sim. Hoje acaba de ser publicada uma Hoje, carta, no momento em que estamos a no momento em que gravar. estamos a gravar, sim, uma carta do Papa Francisco, sobre tudo dizia aos sacerdotes, religiosos, etc., sobre a liturgia, né? Sobre a liturgia. E um dos aspectos onde insiste é que é preciso aproximar-nos do mistério litúrgico, do mistério da missa, né? Deixar-nos admirar, né? Admirarmos e querer viver bem e formar-nos para a missa e deixar que a missa nos forme. O nosso curso, nesse sentido, acho que pode ser uma pequeníssima ajuda neste. Sim, e pode ser que voltemos a essa carta do Papa Muito bem. Francisco ainda. Voltaremos certamente é com mais podcasts e com o tal curso sobre a missa, que sairá também em breve. Muito obrigado a todos e boas férias. Está bem.